alguma coisa importante aconteceu. Por isso é que a Jovem Pan apareceu, é sempre assim, é de primeira mão em tudo que acontece. Por isso é que a Jovem Pan aparece. Jovem Pan, Rádio Pan-Americana, 620 kHz, São Paulo. Aqui, Jovem Pan, Rádio Pan-Americana, 620 kHz, São Paulo. Esta é a Rádio Pan-Americana, PRH7, 620 kHz, Jovem Pan, São Paulo.